a minha palavra do Senhor que é fiel. Filho do homem, escuta a madeira da videira tão cruel. Entre árvores se ergue, mas seu valor é tão frágil. No fogo será consumida e não é para obra, é só um sinal. Ó Senhor, tua face é luz. Mesmo no fogo, és a minha cruz. Se o mundo me consome, em ti eu me escondo. Sendo purificado, me refaço em teu amor. Oh Jerusalém, escuta, as chamas vêm pra te provar. Mas no meio da dor, o Senhor é o nosso lar. Lançados ao fogo, mas com fé vamos sair. Pois sabemos que em ti nosso destino é um novo existir. Ó Senhor, tua face é luz. Mesmo a minha cruz, se o mundo me consome, em ti eu me escondo. Sendo purificado, me refaço em teu amor. Quando a tempestade vem e o fogo quer queimar, sabe que eu sou teu e em ti vou descansar.